cenário cruel, sanguinário, maquiado pelo noticiário da TV, do jornal, de toda essa porra. São Paulo, Brasil, Sodoma e Gomorra, puxa o breque, puxa o breque, freio, o tambor não tem tiete, sem tiete. O rap é o terror, nas ruas do latão de lixo eu vejo um feto. É o sistema dominando mais um século, enquanto o nosso povo vive na UTI, trocando tiros, se matando, eles aplaudem. Não tem debate, não tem acesso a um livro. Moleque, troca informação pelo cachimbo. É desse jeito que o diabo quer te ver, pra amanhecer com uma pá de furo de PT. Será que você não vê o sangue escorrendo? Não vê o pobre se matando por qualquer dinheiro? O desespero ronda essa UTI, a guerra está aqui. Mude a forma de agir, tem que se unir e pôr a nossa voz. O sistema é a caça, eu sou um predador feroz. Tem uma pá de guerreiro na favela, mas tem uma pá de parasita que se entrega às drogas, ao álcool, à química que mata. Revolução de cuzão, cachimbo, lata. Não ameaça sistema nenhum. Por eu ser pobre, sangue bom, temos algo em comum. A guerra está aqui, mude a forma de agir, ou seja, mais um paciente dessa UTI. Aqui é UTI, sem motivos pra sorrir, só motivos pra chorar, recordando enfim. Tanta treta, tanto sangue derramado, tantas mortes, tantos assassinatos. Aqui é UTI, sem motivos pra sorrir, só motivos pra chorar, recordando enfim. Tanta treta, tanto sangue derramado, tantas mortes, tantos assassinatos. Nosso povo em fase terminal. Vejo as manchetes da Globo no Jornal Nacional, mostrando a FEBEM filmando a depredação. Mas quem é quem pra investir na regeneração? Que não acontece, o menor no crime prossegue. Aí o sangue ferve, a mente apodrece. É, eu quero ver, mostrar a verdadeira estatística. Pra cada 5 assassinatos, 4 são da polícia, que mete bala de automática, mata em sigilo, transforma um pai de família, trabalhador em bandido, que mete algema no seu pulso e o cano na cara, que te tortura na viatura a troco de nada. Só vejo pânico na favela, parceiro. Velas acesas, mãe chorando, caixão, enterro. Chama o doutor pra socorrer o paciente, chama o pastor pra orar pelo inocente. Seja bem-vinda à UTI da periferia, seja bem-vinda à UTI do hospital, das clínicas. A diferença nenhuma, só corpos, só mortos, só sangue atestado de óbitos. Vai chover, vai fazer lama na favela, vai faltar a luz, mas não vai faltar a vela. Não vai faltar disposição pros meus parceiros, uma engatilhada, uma na agulha e o peito cheio. Quem tá na mira do sistema é a periferia, um choque de alta voltagem contra a rebeldia. Quem diria, eu tô narrando o desespero. Sou soldado, guerreiro do povo brasileiro, e digo mais, a verdadeira guerra está aqui. Não seja mais um interno da UTI. Aqui é UTI, sem motivos pra sorrir, só motivos pra chorar, recordando enfim. Tanta treta, tanto sangue derramado, tantas mortes, tantos assassinatos. Aqui é UTI, sem motivos pra sorrir, só motivos pra chorar, recordando enfim. Tanta treta, tanto sangue derramado, tantas mortes, tantos assassinatos. Seja bem-vindo à UTI da favela. Eu sobrevivi o crime, eu vi de perto a tragédia. Eu vi uma pá de mano sendo enterrado, uma pá de mano sendo enquadrado, enjaulado naquele zoológico, mano. Vários anos, vários mortos por engano. Ei, presidente, esse povo tem que sobreviver. A favela vai ter alta que ninguém vai morrer. Não adianta ser formado em faculdade, mas sem emprego na capital, na cidade, no interior, na baixada, onde for. Daqui pra frente vai ser pânico e terror. No país inteiro é sempre a mesma merda. A minoria no poder e a maioria na miséria. Me deixa louco, me deixa atacado. Nessa UTI não quero ser mais internado. Intencionado ser assim pro resto da vida. Lado a lado até o fim com a periferia. A meta é sobreviver nessa guerra. A rima aqui funciona como alerta. Demorou, mas despertou um sentimento brutal. Revolta, arma na mão, abala o lado emocional. Aí playboy, não adianta chorar nem gritar. Eu sinto o cheiro de sangue, eu sinto a morte no ar. De favela pra favela, eu quero ver mais amor. Favela contra o sistema, eu tô a mil no vapor. Aonde for, nos quatro cantos do Brasil, o rap é a missão, na minha mão o fuzil. Que atira ideia certa pro meu povo. Desde o idoso aposentado até o moleque mais novo, pra lá de louco, por isso eu sobrevivi. Não quero ser mais um interno dessa UTI. Aqui é UTI, sem motivos pra sorrir, só motivos pra chorar, recordando enfim. Tanta treta, tanto sangue derramado, tantas mortes, tantos assassinatos. Aqui é UTI, sem motivos pra sorrir, só motivos pra chorar, recordando enfim. Tanta treta, tanto sangue derramado, tantas mortes, tantos assassinatos. Aqui é UTI, sem motivos pra sorrir, só motivos pra chorar, recordando enfim. Tanta treta, tanto sangue derramado, tantas mortes, tantos assassinatos. Aqui é UTI, sem motivos pra sorrir, só motivos pra chorar, recordando enfim. Tanta treta, tanto sangue derramado, tantas mortes, tantos assassinatos.